nas levada elaborada. Rap ataca sem ter farsa, não agrada. Sei que embaça, bico vaza. Se afasta, pede, basta, rima estrala, mente fraca. Se abala o som que narra, desabafa. Sentimento nas palavras, sinfonia das quebradas. Sintonia, mente chapa só. Meus manos se flagra das propostas. Rap que mostra, é o que não gosta, vira as costas. Pouco me importa, fazemos a nossa batida que cola, então se demora. Eu não me calo, mandando a verdade, não é por embalo. Amo o que faço, por isso eu não paro. Disparo só verso pesado, causando um estrago com o Zep que trago. Yeah. Cada momento que vivo, meu tempo não desperdiço. Lamento pros bicos nos bug envolvido, parado eu não fico. Rimo de pé na guerrilha, na minha sua família, nós não se humilhe. Contra ele, nós mire e atire, se ainda duvida, colhe e confira, primo. Que o meu é força, longe dos borsa. Tamo na cena fazendo esse corre certo. O esquema, problema, não estressa, sem pressa, resolve. São vários parceiros que fecham. Conheço quem tá comigo, pros que querem ver nossa queda segura. Essa nós tá seguindo nunca. Estaremos só segurando os BO, dando fuga com os malote pro mocó. O esquema é certo pro molho não azedar. A queda é certa se algum de nós falhar nunca. Estaremos só segurando os BO, dando fuga com os malote pro mocó. O esquema é certo pro molho não azedar. A queda é certa se algum de nós falhar. De espírito lírico sinto maldade fluindo. Respiro contido numa briga, a imagem é sem brilho sozinho. Onde pisa espinho, invade o caminho. Rosas com outro sentido, demonstro elo rompido. Nascido num conflito, onde o inimigo quer se levantar pra no fim me ver caído. Confio, né, em todos que comigo estão. Nomes que trouxe perigo, risco muitos deixaram na mão. Caíram em contradição, deu mil na missão. Desequilíbrio no convívio, com extinta compreensão. Ação sem honra, de ré se tomba. Sem fé no alcance, mantém distância. A segurança não se encontra nas gôndolas, né, não se cansa, não desaponta. Segura a bronca que a cobrança consta. Onde cê anda a fantasia não se encontra nas rimas, né, vazia. É o que ensina a vingar o dia a dia. Finja que não percebe, cresce a sintonia. Nós tá pra incomodar enquanto é rap, nós respira. Nunca estaremos só segurando os BO, dando fuga com os malote pro mocó. O esquema é certo pro molho não azedar. A queda é certa se algum de nós falhar nunca. Estaremos só segurando os BO, dando fuga com os malote pro mocó. O esquema é certo pro molho não azedar. A queda é certa se algum de nós falhar nunca. Estaremos só segurando os BO, dando fuga com os malote pro mocó. O esquema é certo pro molho não azedar. A queda é certa se algum de nós falhar.